Livra-te, Senhor, das aflições do coração de Davi em busca de ti. Jurou ao poderoso não terá repouso até encontrar um lar onde possa te servir. Levanta-te, Senhor, no teu repouso. Habita entre nós, ó Deus da salvação. Vistam-se os sacerdotes de justiça e alegrem-se os santos em adoração. Eis quem refrata o teu lugar. Nos tabernáculos vamos nos prostrar. Por amor de Davi, não vire o rosto ao teu ungido que em ti quer habitar. Levanta-te, Senhor, no teu repouso. Habita entre nós, ó Deus da salvação. Vistam-se os sacerdotes de justiça e alegrem-se os santos em adoração. Esse é o teu repouso para sempre. Aqui habitarei, pois é o meu desejo. Abençoarei, fartarei os necessitados e sobre o teu ungido florescerá. Senhor, no teu repouso, habita entre nós, ó Deus da salvação. Vistam-se os sacerdotes de justiça e alegrem-se os santos em Português e worship, agudos e guitarra, piano, cedinho 2 BPM, né?